com creme. Bolas com creme. Olá, muito bom dia. Hoje é o dia dedicado a todos os parzinhos de casais enamorados que durante todo o dia andarão de mãos dadas a dizer coisas fofinhas tipo: amor. Diz, meu querido. Estás com uma borbulha na testa. Hã? Mas eu adoro as tuas borbulhas, minha borbulhinha querida. Meu montinho de pus fofinho, dá cá um beijinho. Oh, ponto negro da minha vida. Ai, promete-me que vais ser a minha caspa para sempre. Jura-me que esse buço é só para mim. Adoro os pelos que tens a sair das orelhas, ai, tão fofinho. Mostra-me as tuas cáries do siso. Ai, deixa-me provar o cotão que tens debaixo das unhas. Bom, com este simples e nojento exemplo, penso que ficou demonstrado que até as coisas mais abjetas podem parecer românticas se ditas no tom certo. Hoje, por ser dia dos namorados, todos os casaizinhos vão tentar manter uma aparência de romantismo, mesmo se a coisa der para o torto. Olha, querida, eu sei que queres ir ao cinema, mas eu hoje estou cansadíssimo. Oh, fofinho, vá lá, vai ao cinema pela tua pitucha. Oh, amor, a sério, é que eu estou mesmo muito cansado. Tudo bem, querido. Se calhar até é melhor assim, tu ultimamente adormeces nos momentos mais inoportunos, não é? Oh, bebê, também, tu sabes que esses 14 quilos a mais que tu tens, às vezes só dá vontade de uma pessoa adormecer para poder sonhar com coisas boas. Pois é, amor, eu também prefiro dormir e sonhar que estou a namorar do que namorar com alguém que está a dormir. Oh, minha querida linda, já foste ver se eu estou ali na esquina, já? Oh, meu docinho querido, não estás na esquina. Mas mais valia a pena que estivesses. Assim ao menos não tinha que cheirar o teu hálito abedum, fofinho. Oh, fofinho do meu coração, mais vale o meu hálito do que o cheiro das tuas cuequinhas. Pois é, querido, mas olha, mais vale o cheiro das minhas cuequinhas do que o cheiro dos teus peidos. Oh, meu chuchuzinho fofinho de 80 quilos, pelo menos a minha comida vai saindo, a tua fica toda nas anquinhas. Oh, meu Adonis com pneus na barriga. Adoro quando as tuas camisas ficam todas transpiradas no sovaco. Oh, fofinha, vai bar da merda. Oh, meu matulão, não preciso, basta cheirar-te. Olha, tenho uma prenda para ti. Ah, sim? Eu espero que seja cara. Olha, bebê, não é cara, mas é para usares na cara. Ah, sim, meu obeso. É, minha vaquinha querida, olha, chega aqui, chega. Gostaste? Ai, adorei, querida, adorei. Mas olha, eu também tenho uma coisa para ti. Ser gay! Dá-lhe a prenda. Feliz Dia dos Namorados, querido.